the breeze, don't taste of her. I let back salt air pour. Stars will light your desires, this swallow will last forever. Oh, la la, a Saint-Tropez. Meet me at the beach. Oh, la la, we're gonna have a party. Caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Eclipse Total aqui no canal 1 da Antena Web. Pois é, ora, nem tudo corre como prevíamos, nem tudo, sobretudo hoje, nem tudo está a correr como prevíamos. Efetivamente, algumas das coisas que o programa costuma ter hoje não vão acontecer. Uma delas, a conversa com a Helena Pereira. Não vamos, portanto, falar da Maria Mendes nesta edição. Não vamos, portanto, falar do espetáculo que tanto anunciamos na passada, enfim, na passada semana, e aliás estamos a vindo a anunciar já há bastante tempo. Não vamos fazer referências sobre ele, mas pronto, e também não vamos ter aqui nenhuma sugestão com a Helena Pereira, mas vamos ter ainda assim muitos motivos de interesse. A edição de hoje vai ser dedicada por inteiro a novidades no que dizem respeito à música à escala internacional. Também para dançarmos um pouco, porque também é preciso essa animação, não é? Então nós vamos ficar com 4 temas que espero que gostem e que são também eles novidades. Depois ficamos com uma música para dançar, neste caso a música de Oni com Aki Makli, né? Saint-Tropez, ou Saint-Tropez é como se chama esta música, que é sem dúvida um grande sucesso, agora lançando então nesta versão conjunta, que aliás, para além de Oni com Aki Makli, tem também a participação de Destiny Grace, e chama-se então, como disse, Saint-Tropez. Depois vamos ficar agora, nesta sequência, vamos ficar com Cerebral Isles, música nova, que dá pelo nome de Chasing the Sun. Nesta edição ainda também vamos conferir música de Lana Del Rey, Angels Forever, Backstreet Boys com One Phone Call e Selena Gomez com Stars Dance, duas músicas que chegaram à Interweb nas últimas 72 horas. Portanto, músicas novas e que espero que gostem, vão fazer parte desta edição do Eclipse Total diferente, mas ainda assim com conteúdos para lhe trazer coisas novas, ou seja, conteúdos, sim, músicas novas para lhe fazer companhia esta noite de sábado aqui no Canal 1 da Antena. Vamos à música então, Sarah Bareilles com Chasing the Sun, é a primeira. It's a really old city, stuck between the dead and the living. So I thought to myself, sitting on a graveyard shelf, as the echo of heartbeats from the ground below my feet filled a cemetery in the center of Queens. I started running the maze of the names and the dates, some older than others, the skyscrapers, little tombstone brothers with Manhattan behind her, 3 million stunning reminders, built a cemetery in the center of Queens. You said, we can do. easy rider. To the flame colored skies, light your fire. We are heavy metal lions, they will never understand. O seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Always gonna be my one, always first time it rings, I can't help but think of the first time I saw you. That moment I knew, holding the phone tight, I hear the tones rise. If you just pick up, swear I can fix us. Every single night feels like 25 to life, and the sentence I've been living is alone and unforgiven. I'm guilty as charged, 'cause I went and broke your heart. But even I've got rights, you're always gonna be my one. Always be my one phone call. All I want, all I need is one phone call. I'm gonna leave my message at the tone, begging pretty baby, please come home, 'cause you're my one. cá estamos ouvintes, depois desta... Enfim, depois desta sequência musical, os ouvintes devem estar a achar invulgar o meu tom de voz. E eu estava a tentar não resistir, estava a tentar resistir, mas não vou conseguir resistir. Então vamos por partes. Eu realmente fico triste, fico um bocadinho desanimado quando há alguns artistas que reclamam do sucesso, da falta dele no caso, né? E do espaço que não se dá à música portuguesa. E nesta semana, concretamente, chegou à Antena Web uma crítica, até um outro órgão, neste caso um conjunto de órgãos de comunicação social de um distrito, a reclamar que não dava ajuda, que não davam apoio, que não apoiavam os projetos, etc, etc. E que contavam connosco para apoiar o projeto. Qual não é o meu espanto quando me apercebo que aquilo que o grupo queria era promoção grátis, não daquela que passa na Antena Web. Não é passar músicas, não é divulgar agenda, não é nada disso. É só gravar de forma gratuita um spot publicitário que nada tem a ver com a Antena Web, aliás, nem sequer era para nós utilizarmos na Antena Web. E a própria pessoa que falou comigo, eu não vou estar aqui a dizer o nome do grupo porque entendo que estar a dar publicidade era mau, não é? E portanto, mas a verdade é esta, quer dizer, falam connosco e, ou seja, vêm ter connosco criticando outros órgãos de comunicação social porque não dão espaço, porque etc. Não vou estar aqui também a dizer demasiado, mas a verdade foi como foi chegando. E depois, como é lógico e como sempre fazemos com os nossos artistas, sempre damos espaço e sempre damos e sempre garantimos interesse em divulgar datas de espetáculos, acompanhar fotograficamente o projeto, seja solo ou em grupo, passar as músicas. Eu próprio disse à pessoa em questão: manda-nos músicas para o nosso e-mail, como sempre fazemos. E depois chegamos ao fim e a resposta que foi: não era isso que eu pretendia. Quer dizer, vocês também podem me estar a dizer, mas há muitos artistas, não é? Há muitos artistas que estão com a Antena Web. E é certo isso é certo. Agora a questão é esta, eu fico realmente desapontado. Talvez seja a primeira vez que isto me acontece desta forma. Nunca me aconteceu desta forma. Já aconteceu artistas que não quiseram ser entrevistados pela Rádio Antena Web. Mas tudo bem, não é? Tudo bem. Nós já tentamos conversar com artistas como Marco Paulo e Carlos do Carmo e não fomos bem sucedidos. Mas fomos nós que fomos ter com estes artistas. Certo? Portanto, quando fizemos uma pergunta, tínhamos que esperar uma resposta, ou um sim ou um não. Regra geral é sim, naqueles casos e noutros foi não, tudo bem. Noutros casos ainda foi uma resposta pendente, um nin, né? Tudo bem, não é? Nada contra. Agora, virem ter connosco para dizer que não precisam de nós. Mas onde é que nós já estamos? E simultaneamente reclamam que não têm apoio das rádios locais, no caso, não importa distrito, não importa cidade, não importa nada. O que importa mesmo é que há um projeto musical que reclama de que não tem espaço, né, de que não tem apoio, e que depois, quando tem ajuda de um projeto, ainda por cima, diz a própria pessoa que falou connosco, diz que conta connosco porque enfim, uma rádio que é ouvida em viagem, etc, para depois chegar ao fim e dizer-nos não era isso que eu pretendia. Eu realmente fico chateado, não é? E mais uma vez fico enfim, não foi uma surpresa que me marcou a semana, foi uma surpresa, porque realmente, vamos lá ver uma coisa, quando os artistas falam connosco, nós partimos do princípio que têm interesse em falar connosco, quando vêm por iniciativa falar connosco, não é? O que aconteceu foi tudo o inesperado. Para mim foi a primeira vez, talvez por isso esta surpresa, talvez por isso este tempo de antena a um grupo, de todas as formas não vou dizer como é que se chama, mas... Eu acho que há pessoas, e esta é apenas a minha opinião, acho que há pessoas que deviam primeiro aprender a respeitar o trabalho dos outros, porque falta apoio de rádio local, mas não quer apoio de rádio na internet. Tudo bem, respeita-se, mas então que não procure as pessoas e que não diga coisas só para cair na graça, não é? De que é uma rádio muito ouvida em viagens, etc., para chegar ao fim e, quer dizer, eu nem percebi bem a lógica da conversa, mas não interessa. O que interessa é que quando as pessoas reclamarem de algo, confirmem primeiro se o mal não está dentro delas, não é? Se a falta disto ou daquilo, se o excesso disto ou daquilo não está precisamente, não é? Como diziam os do Weasel, muita gente quer acabar com todos os males da terra, mas esquecem-se que é na nossa casa que começa a guerra. E às vezes o problema está mesmo aí, não é? Realmente, bom, mas eu vou avançar com o Eclipse Total, até porque ainda hoje temos uma grande entrevista com a Joana Reais Pinto, do Joana Reais Ensemble, e é sem dúvida uma conversa interessantíssima para conferir lá mais para o fim deste programa. E eu então tenho também algumas coisinhas para vos contar daqui a pouco. Para já, vou-vos trazer mais música nova, Caliente, é a música da cantora holandesa Luna, à qual se junta um remix de Best Song Ever dos One Direction. Aliás, de resto também temos aqui um remix de Beautiful, música de Mariah Carey com Miguel. E também temos aqui um remix de Somebody Else, música de Chris Brown. Vamos dançar então agora um bocadinho ao som destas melodias no nosso Eclipse Total. Song ever, we knew every Antena Web, Canal 1. Turn this shit to Iraq. My shit blazing. Tell me where you hot at. She can't save you. I know where you hot at. She left me, but I seen it coming. ESP hit me below the belt, right under my testes. Got a nigga going crazy, missing wet sheets. I should've knew she want a waiter. Check, please. Automarty on the wrist. Supposed to be spending it on my bitch. Always claiming I'm a fuck nigga. But it's funny how you trust niggas. E ainda há mais música para conferir, atenção, porque ainda há mais música nova para ficar a conhecer nesta edição do nosso Eclipse Total. Moby, com... Aliás, a música chama-se A Case for Same, e a música chama-se... Aliás, e o... quem participa com o Moby é o... são os Cold Specs, ou Cold Specs neste caso. Que participa então com Moby neste A Case for Same. Música nova também de Jay-Z com Justin Timberlake, Only Grail. A música faz parte do álbum Magna Carta, que está a fazer um sucesso tremendo nos Estados Unidos, de Jay-Z. Era um álbum já muito esperado, aliás, e está então agora à venda e está a fazer um sucesso enorme também no Reino Unido. Colby Kylot, já não ouvimos falar há um tempo, mas a verdade é que também tem música nova. When the Darkness Comes é a música nova então da cantora Colby Kylot, ela que ficou conhecido pelo tema Bubblies, não é? Que ficou muito conhecido por essa, por essa música. E está então agora de regresso com esta When the Darkness Comes. Vamos chegar com a nova conquista do Pitbull, de Becky G com Pitbull, Can't Get It Now. Eu confesso que nunca tinha ouvido esta voz, mas tudo o que vem de Pitbull é realmente já de esperar. Aliás, eu tenho uma coisa para vos contar também sobre uma informação que demos aqui errada e precisamente pelo Pitbull, entre aspas, descobrimos que essa informação que nós temos estava errada. Vou falar sobre ela daqui a pouco. Para já, deixo-vos com Moby, com Gold Specs, A Case for Same. Down.

Canal 1. Don't matter where you're repping, man. Think of words to the foreign land. All night long and do it again. All night long. to the G. I own companies, yeah, that's sweet. I also own a culture, yeah, that's me. I see the vultures, I love them to death. It's for the cream, shout out the meth. The world is mine, who wanna bet? 4, 5, 6, I'm stopping the bank. I see them boys switching the lanes, cause they see the way I'm flipping the game. I'm Jordan, they're pipping, man. I'm scoring, they're slipping, man. They falling and tripping, man. Come on, baby, let's do this thing. All night long and do it again. All night long and do it again. Estamos ouvintes, depois destas três musiquinhas, a última de Becky G com Pitbull, Can't Get Enough. Agora é tempo de ficarmos com a nossa esperadíssima conversa com a Joana Reais Ensemble. Foi quase meia hora de conversa, não só sobre o Joana Reais Ensemble, mas também sobre jazz, sobre tanta coisa que nós conversamos. Realmente foi uma conversa interessantíssima que vamos aqui exibir então neste dia em que, curiosamente, os Joana Reais Ensemble estão a atuar na Avenida da Liberdade. E o podcast tem esta vantagem: neste momento o Joana Reais Ensemble está em dois momentos diferentes, está em dois pontos diferentes, está ou vai estar aqui na Antena Web e simultaneamente está a atuar. São as coisas que a gravação permite e, portanto, também nos ajuda a trazer aqui aos nossos ouvintes artistas que habitualmente neste horário não estarão disponíveis porque estarão muitas vezes em concertos. Vamos então ficar com este tema. What is this thing called love? Aliás, What is this thing called love? Que é a música que abre a entrevista com a Joana Reais Pinto, dos Joana Reais Ensemble. creature did make a fool of me. But I saw you there in one wonderful day. You took my heart right away. That's why I asked the Lord in heaven above, what is this thing called love? What is this thing called love? What is this thing called love? What is this thing called love? O que é esta coisa chamada amor? É a música, ou é a música que acabamos de ouvir, de Joana Reais Ensemble, e tenho comigo a vocalista, que dá, aliás, nome ao grupo, Joana Reais Pinto. Olá, Joana, muito boa tarde. Olá, boa tarde, obrigada por me receberem. É um prazer, com todo gosto. Joana, para quem não conhece o projeto, como é que começou este projeto? Quem é a Joana Reais? Quem são os Joana Reais Ensemble? Sim. Bom, olha, este projeto é o culminar de um percurso musical. Eu há cerca de 8 anos que canto e que tenho um percurso ligado às artes performativas, portanto, dança, teatro, música, e especializei-me na área da música, mais especificamente no canto jazz. Por achar que o jazz era uma ótima escola, tendo em conta que existem duas grandes escolas, portanto uma escola mais clássica ligada ao conservatório, ligada ao canto clássico, e a escola do jazz, portanto num estilo um pouco mais descontraído e mais informal. E eu achei que tinha mais a ver esta segunda opção. E a partir do momento em que uma pessoa entra numa escola de música, não é, e vive aquele ambiente de vários músicos, vários instrumentos, vários artistas, começaram a surgir várias colaborações, várias amizades, vários projetos. Uns correram melhores do que outros, não é? A vida é mesmo assim. E 8 anos depois, com muitas aprendizagens, com muitas experiências, e eu creio com, claramente, não é, com mais maturidade do que quando comecei, tenho a sorte de poder ter um projeto em que os meus colegas são meus amigos. Portanto, é um projeto feito entre amigos, com muita cumplicidade, com muita empatia, com muita, também, quando é preciso chatear, chateamos, mas passado meia hora já passou e vamos todos beber um chá e pôr as coisas para trás. E eu acho que isso é o que me dá mais prazer, é ter, portanto, tocar com amigos. Portanto, quando trabalho, não me parece trabalho, e é um prazer tocar com este grupo, que passo a apresentar o nome dos músicos. Portanto, Joana Reais Ensemble é composto por mim na voz, pela Clara Lai no piano, pelo André Mota na bateria e pelo Pedro Sousa no contrabaixo. E pronto, e somos os quatro da vida airada e estamos juntos para o que der e vier. Aliás, isto de trabalhar com amigos também ajuda muito no sentido em que o jazz é algo entre, ou seja, como já referiu, que a Joana é algo, pronto, enfim, mais informal. Sim. Mas simultaneamente também exige, ou seja, algo que, digamos, a música, por exemplo, o canto lírico não exige, mas por outro lado exige, ou seja, o canto lírico exige uma coisa que o jazz não exige, mas o jazz por sua vez também exige outra. E não só do cantor lírico, mas de toda, enfim, não é uma orquestra, mas enfim, todo o grupo, não é? Sim, sim. Porque é preciso que, enfim, há géneros que não exigem tanto, mas o jazz é um daqueles géneros que exige, para ser bem conseguido, tem que passar uma mensagem intensa para o público. Intensa, claro, claro. Ou seja, clara, na sua interpretação, não é? Não é um género muitas vezes vazio, não pode ser um género vazio na mensagem. Sim, tem que ser um género sim. Que, enfim, não só nas letras, mas na forma como é interpretado, sobretudo ao vivo. Claro. Ou seja, acabam por já se conhecer o suficiente e criar uma cumplicidade até quase instantaneamente, não é? Claro. Do que vão fazer em palco, não é? Como é que tem sido? Sem dúvida. E é um estilo, embora nós toquemos, não toquemos rigidamente apenas jazz, porque vamos um bocadinho à bossa nova, um bocadinho aos blues, um bocadinho também a uma world music interpretada e tocada, portanto, com improvisos, com solos, portanto, não é um jazz rígido, mas sem dúvida que a nossa estrutura é, portanto, a estrutura jazzística, e aliás são as nossas escolas, as nossas formações, depois cada um tem os seus caminhos pessoais, mas aquilo que nos une é também essa escola. Mas sem dúvida que, sobretudo ao vivo, não é? Quando nós estamos em concerto, que o jazz potencia uma emoção e que, sem dúvida, que já nos conhecendo e havendo confiança e havendo, ou seja, havendo esta, o conhecimento e a amizade que traz uma certa segurança, não é? Eu estou entre amigos, portanto, eu estou bem e posso ousar um bocadinho mais. Sem dúvida que trabalhar com amigos, eu acho que não é fácil, por um lado, mas por outro lado, quando corre bem, é mesmo muito prazeroso, sem dúvida. E até porque, de certa parte, o público que vai, portanto, e em parte, ou seja, é uma coisa que também joga a favor e não, dependendo da perspectiva. O público que, por norma, vai assistir a esses espetáculos de jazz, primeiro é mais exigente, não é? Não quer dizer que os outros não sejam, mas está com mais atenção, às vezes até a pequenos pormenores. A certos pormenores, exatamente. E, por outro lado, também, muitas vezes, até acaba por ser mais interventivo na partilha de emoção, na partilha, às vezes, de não digo de participação, porque quando anda para cantar, tanto se canta no fado, tanto se canta na música sertaneja, como se canta no jazz. Mas, ou seja, o público natureza adere com alguma facilidade. Mas no jazz, mesmo quando se puxa um bocadinho mais pelo público, este público geralmente adere. Sim, não é? Sim. Ou seja, acaba por ter outra atenção na forma como está a assistir ao espetáculo. Sim. Eu acredito que qualquer público, portanto, de qualquer forma de arte, qualquer público, o público é muito perspicaz e o público sente. Portanto, uma forma de arte, quando é feita com verdade, as pessoas que estão a assistir sentem qualquer coisa. Podem gostar mais ou menos, isso já é um campo mais subjetivo, não é? Mas há uma emoção que passa. E quando as quatro pessoas, bom, eu falo de quatro porque somos um quarteto, mas quando o grupo está em sintonia, e acho que aqui a questão é sintonia dentro do palco e fora do palco, não é? Porque a amizade estende-se fora do palco e fora do trabalho, a mensagem, portanto, tem um canal poderosíssimo aberto e chega ainda com mais convicção e energia e verdade, que é uma coisa muito importante, ao outro, ao ouvinte. Claro que sim. Até porque esta questão da informalidade tem muito que se lhe diga, porque também aumenta muito o desafio. Também aumenta muito o desafio, não é? Vamos imaginar. Permita-me, enfim, contradizer-me espirituosamente, não sei se me faço entender, ou seja, a ideia de jazz e a ideia de improviso e a ideia de informalidade e de descontração, para nós atingirmos esse estado que para o público, ou seja, para o público sentir todas essas características, existem regras e existe um trabalho muito árduo, tanto pessoal, tanto individual, como dentro do grupo. Portanto, mesmo na improvisação mais, não quero dizer improvisação improvisada, mas mesmo na improvisação mais solta, existem uma série de códigos que todos nós estamos a partilhar. Portanto, é sempre uma descontração, há sempre uma dose de ilusão, não é? Porque há sempre muitos códigos que temos de partilhar, porque senão era o caos total, e o que é certo é que, a dada altura, quase que magicamente, de repente todos os músicos acertam e voltamos ao tema original, não é? Portanto, pois, tem que haver as deixas, não é? Quando houver essa sequência de notas, ou quando houver um riff de bateria XPTO, é porque se vai preparar para... Exatamente. Com aquela já definida, aquele entre aspas, improviso de X segundos que vão voltar a pouco e pouco à melodia. Exatamente. Portanto, é sempre assim uma informalidade formal. E depois aquela questão é, se nós pronto, se um grupo de jazz, nomeadamente que acaba por ser um grupo, forçosamente tem que ser mais expressivo, porque a informalidade também apela a isso, não é? À expressividade, não é? Claro. Enfim, um músico, porque depois também é essa a questão. No jazz não é o vocalista, não é o grupo que está em destaque, não é? Exatamente. São todos, exatamente. Não é? Sem dúvida nenhuma que eu tenho um papel de liderança. Alguém tem que o ter, nos caminhos, mas esses caminhos são percorridos pelo grupo. E o grupo são quatro pessoas e quatro indivíduos. Exato, e portanto... Não é? Portanto, eu acho que é uma verdadeira democracia. É uma democracia com um líder, enfim. Pois não, tem que ser, não é? Todo barco que não tem capitão vai ao fundo mais tarde ou mais cedo. Exatamente. Tem mesmo que ser assim. E depois há aquela questão, não é? Ou seja, tem que, eu há pouco quando disse da informalidade, tem muito que se lhe diga, é porque é aquela questão. Se há um grupo que vai muito bem ensaiado, muito bem preparado, com os improvisos definidos, diferentes, os códigos, etc. Mas chega ao concerto e há um ou outro que está mal disposto e aparenta isso expressivamente na face, por exemplo, é meio caminho andado para o público chegar ao fim e se calhar não voltar numa grande percentagem uma segunda vez. Portanto, tem sempre que haver essa... É por isso que eu digo, falo em desafio, porque eu admiro sinceramente, enfim, os bons grupos de jazz ou solistas de jazz, porque acabam ter que ser, por um lado, muitas vezes incompreendidos pela maior parte das pessoas, porque, enfim, acham que tudo aquilo é um exagero, muitas vezes. Sim. E, por outro lado, acabam por estar muito sobre a mira de um público que, por admirar o género, e por aderir ao género, é muito exigente, não é? E repara, às vezes, em coisas que os próprios artistas, por muito bem que ensaiem, acaba por escapar. Enfim, somos humanos. Sim, sim, sim. Não acontece. Eu acho que, acima de tudo, um músico de jazz tem de ser... enfim, obrigatoriamente, na minha ótica, muito maleável, portanto muito adaptável. É preciso haver um enorme jogo de cintura para a mensagem passar, no matter what. Pronto, ou seja, para a mensagem, para a nossa arte, para aquilo que nós queremos dizer, passar independentemente de, enfim, dos imprevistos, ou independentemente de tanta coisa que nós não controlamos, que pode correr ou não correr como planeado, não é? E tendo em conta que é assente numa estrutura, enfim, dada, numa estrutura influenciável pelo contexto, o próprio músico tem que ser adaptável, porque se de repente entra um grupo e começa, sei lá, a bater palmas fora do sítio, ou com outro tipo de... E eu estou a ser muito simpática, porque já há muito tipo de reações que podem acontecer. Pois, e o músico tem que se adaptar e não pode deixar uma on, não é? Com o máximo de qualidade, claro. Pois, porque realmente nós, há sempre um momento na música em que a gente já aceita ou já prevê que, enfim, o público mais efusivo possa reagir com esse tipo de gestos, não é? Mas muitas vezes há aquela, eu imagino, a reação do artista, aí não só na área do jazz, mas no geral, que é quando começamos a cantar, começamos a entrar na música e apenas a reação do público é logo bater palmas. Isso acontece. Sim, olha, ainda há pouco tempo, ainda a semana passada, tive um concerto em que, portanto, estávamos no concerto a tocar o repertório que tinha sido selecionado, não é? E quando íamos começar a tocar, enfim, a terceira ou a quarta música, entra pelo palco adentro uma senhora, deixa-me ver se eu não me engano do nome, era Dora, portanto era a Dona Dora, entra uma senhora com os seus, enfim, 70 anos, ou talvez um pouco mais, dos Açores, portanto ela falou comigo e eu percebi muito pouco daquilo que ela disse, porque tinha um sotaque mesmo muito cerrado, e entrou pelo palco adentro e encheu-me de beijinhos. E eu acho que ela estava muito feliz, mas a verdade é que aquilo foi completamente surreal. E pronto, eu ri-me e agradeci e olhei para os meus e disse: bom! Creio que perdemos o contacto com a Joana. Não sei se me está a ouvir. Bom, nós perdemos temporariamente o contacto com a Joana Reais Pinto. Estávamos a falar precisamente sobre este incidente e por falar em imprevistos. A ligação caiu. Vamos ficar... Ah, ok, agora já cá está a Joana, outra vez. Ok. Pronto, olá. Afinal não foi preciso, eu ia passar a música, mas afinal não vai ser preciso. Ok. Porque por momentos ficamos, por momentos não ouvimos a Joana. Ah, bom, eu não sei em que parte é que me deixaram de ouvir, mas eu estava a contar... Ficamos na parte do Ivonne e assim que Ivonne. Ah, pronto, e portanto eu olhei novamente para os músicos e disse, bom, vamos prosseguir, e dedicámos a música seguinte à Dona Dora, e ela estava super feliz e enviava beijos para mim, mas sobretudo para o meu guitarrista, não sei porquê, e pronto, e portanto foi um imprevisto, e pronto, e há sempre uma dose de, enfim, de cintura que é necessário um músico desse tipo de estilo ter, creio eu. E quanto ao Johnny Reyes Ensemble, portanto, gravam temas, apresentam-nos ao vivo, como é que se faz a escolha? São originais, alguns, não todos? Nós somos influentes, cada um de nós tem as suas influências, não é? E existem muitas referências e influências em comum. E tentamos sempre tocar, quando as músicas não são nossas, dar-lhes o nosso cunho pessoal. Então temos, diria que parte, metade do nosso repertório é tocado de uma forma muito própria, mas músicas conhecidas, que por vezes não necessariamente são reconhecidas nos primeiros instantes da música. Portanto, por vezes damos mesmo umas voltas por outro lado. Mas depois também temos os nossos originais, que estão a ser construídos, digamos, que estão a ser escritos, que estão a ser compostos e que oportunamente serão apresentados ao público. Vamos pondo um ou outro no meio de, digamos, de uma seleção de 10 temas. E pronto, eu creio que é esse o caminho. Mas é sempre... é um processo de grupo. Portanto, eu posso ter eventualmente uma escolha de uma letra, e a pianista pode ter uma seleção de acordes, ou pode até ser uma ideia, digamos, um conceito, uma coisa mais conceptual, explorar uma emoção, explorar uma sensação, e em grupo vamos chegando a bom porto. Até porque também depende muito de onde vão atuar, não é? Sim, claro. Tem que sempre, haver um certo cuidado com as músicas que se escolhe dentro do público que sabemos mais ou menos previamente que vai lá estar, não é? Exatamente. É claro que depois, dentro do nosso leque bastante variado de influências, de repertório, de autores, compositores, é claro que adaptamos sempre ao contexto em que vamos. E às vezes acertamos, outras vezes erramos redondamente. Mas faz parte. Exato, isso é. E há uma pergunta que se calhar já várias pessoas te fizeram, que é: e porquê cantar em português do Brasil? Há músicas que são em português do Brasil, não é? É verdade. É um desafio, isso é, deve ser um desafio enorme, não? Porquê cantar em português do Brasil? Olha, que pergunta, podíamos ficar aqui horas a falar sobre isso, ou a refletir sobre isso. Mas é uma coisa que me sai muito naturalmente. Eu acho que a questão é essa. É uma coisa que me sai muito naturalmente. Eu tenho família, portanto, tenho uma costela brasileira, tenho outra costela africana, mais especificamente Moçambique, e portanto, as coisas assim mais contraídas, mais quentes, mais, portanto, abaixo do hemisfério, saem muito naturalmente. E o Brasil é uma terra, enfim, tão inspiradora, e que tem, a nível artístico e cultural, são exímios, não é? Nós temos referências exímias e pronto, existem algumas referências mais conhecidas por todos, enfim, o Dom Jobim, a Elis Regina, e outros que se calhar não são tão conhecidos, mas acaba por ser uma linguagem que é familiar a todos nós. Mas eu estou como peixe na água, portanto vamos embora, porque do Brasil. E também há que ter em conta o género bossa nova, não é? Que é um género, claro, brasileiro. Claro. E a bossa nova, portanto, é um ramo também do jazz, não é? Portanto, a bossa nova também tem a improvisação, também tem muitas características que, enfim, fazem parte da nossa escola, e que é um desafio tocá-las, porque embora seja muito suave e muito gostoso, mas é difícil tocar bossa nova bem tocada, não é assim tão fácil, mas é um desafio, e por todas estas razões incluímos-la no nosso repertório, sim. Uhum. E como é que, portanto, o público, qual é que, pronto, tirando aquela reação que já falamos há um bocadinho, como é que a regra geral o público reage, ou seja, impressões que tenham obtido, ou então até, eu não sei, eu pergunto pelos concertos, porque não sei exatamente se já foi lançado algum disco do Júnior Reis em Sembol. Não foi. Será num futuro próximo, eu vou acreditar que sim, portanto, estamos a trabalhar para isso, mas ainda não temos nenhum trabalho editado. As reações são muito positivas, e eu acho que acaba por ser aquilo que nós ouvimos mais as pessoas dizer, e que nos enche de alegria, é as pessoas dizerem: opá, nota-se que vocês gostam mesmo disto, nota-se que vocês gostam uns dos outros, nota-se que vocês estão aqui para além do trabalho, para além do concerto, portanto, para além de coisas mais óbvias, nota-se que há uma paixão, e que há algo que nos une, uma complicidade que nos une aos quatro, e isso passa para o público ao ponto de ser isso que ouvimos com muita frequência. E pronto, e talvez até temos assim algumas reações um pouco mais exuberantes, como lhe estava a contar há pouco, da Dora. E pronto, as reações costumam ser muito positivas. Há alguns temas cantados em português do Brasil. Foi composto pelo Johnny Reis Ensemble? Ou não? Não. Português do Brasil, fazemos imensas vénias a todos aqueles compositores. E talvez um dia surja alguma coisa em português do Brasil composto por nós, mas não sei não. Porque nós, quando compomos, temos aqui assim, ou vamos para coisas em inglês, porque ouvimos muita coisa em inglês, porque, enfim, temos muitas referências também, portanto, da América, americanas, ou então vai mesmo para português de Portugal continental, portanto, português. Portanto, não sei, uma coisa será mais pop, ou será que até não é uma coisa mais de fado, não sabemos bem, mas ou em inglês ou em português. Português do Brasil ainda não surgiu. Pronto. Não sei se surgirá, vamos ver. Esta nossa conversa, que está a ser gravada no dia 20 de junho, vai para o ar daqui a mais de um mês. Entretanto, vai para o ar no dia 26 de julho. Okay. A partir desta data, há algum espetáculo já agendado do Joana Reis Ensemble ou ainda não? Ora, a partir de 26 de julho, deixe-me cá pensar aqui na minha agenda mental. Julho, portanto, nós iremos estar no dia 31... Deixa-me ver se não tenho nada, mas no dia 31 de agosto, no Martim Muniz. Portanto, na Praça do Martim Muniz. Num evento, bom, não é bem um evento, é uma espécie de um... Bom, num evento que tem acontecido no Martim Muniz, que se chama Mercado de Fusão, e que pretende ser, assim, uma reunião de várias influências e de vários estilos de música, e também existe a parte da feira e de venda de artigos em segunda mão e tecidos, e, enfim, é uma praça muito agradável na Lisboa. E vamos lá estar no dia 31 de agosto, a partir das 18h30, e será um prazer ver-vos todos por lá. Certíssimo. Entretanto, haverá muitas novidades, não é? Como é que os ouvintes poderão encontrar o Johnny Reis Ensemble nas redes sociais ou numa página na internet, enfim? Portanto, o mais fácil é procurarem por mim, pelo meu nome, Joana Reais, e depois estão lá todas as informações e os links para os respectivos sites e páginas de Facebook e etc. dos meus projetos. Portanto, estou em www.facebook.com/joanareais e em myspace.com/joanareais. Certíssimo. Antes de finalizar esta entrevista, duas coisas quero dizer. Primeiro, aos ouvintes, vamos escutar daqui a alguns instantes o tema Doralice, que é um dos temas, então também, do Joana Reis Ensemble. Também quero agradecer sinceramente à Joana Reais Pinto, para os ouvintes que nos estão agora, que nos estão a ouvir. Vou contar aqui uma coisa que é, nós começamos a conversar por volta das 2h30 da manhã, precisamente sobre... Eu não tenho esperança que não dissesse isso. Ah, é? Pronto. Mas diga. Pronto, não, isto é para dizer o seguinte, foi na altura em que me foi facultado, em que a Joana, gentilmente, e desde já agradeço, me facultou alguns temas. E eu estar a contar isto não tem um motivo. Portanto, e nessa mesma altura, ouvi os temas e logo falei na possibilidade de realizarmos então essa entrevista. Exato. Não foi por acaso. Atualmente o jazz ganhou moda, até surgiu uma rádio que eu acho muito bem que tenha surgido, que é a Smooth FM, e acho muito bem que tenha surgido, já fazia falta. Mas a verdade é que o jazz, não só em Portugal, mas enfim, por todo o mundo ganhou moda. E como o jazz, enfim, suas variadas, múltiplas vertentes. Sim, sim. Como em tudo na vida, quando ganha moda há sempre coisas boas e coisas más. E de repente surgiram muitos nomes que fazem de facto um bom trabalho, mas também surgiram muitos que fazem um mau trabalho. E porquê é que eu tive uma proposta tão imediata para a Joana Reis Ensemble? Porque há pouco aquilo que a Joana falou é isso que se sente até na própria gravação. Ou seja, mesmo com o trabalho de estudo, que com certeza houve, não é? Mesmo assim, sente-se essa... Ou seja, transmite na própria forma, na própria harmonia dos instrumentos e depois da voz, sente-se que há ali coisas que são naturais. Ou seja, não é só o trabalho de estúdio que faz efeito, é mais até a própria harmonia, enfim, na própria naturalidade com que os instrumentos são tocados, com que a melodia é interpretada pela Joana, e por isso eu quero sinceramente parabenizar pela Joana Reis Ensemble. São de facto um projeto que eu musicalmente só conheci recentemente, portanto nessa conversa. Já tinha ouvido falar e daí o meu contacto, mas, ou seja, isto tudo para dizer que a minha resposta foi tão imediata, ou a minha proposta foi tão imediata mesmo por isso, porque eu, que sou uma pessoa de facto que acabei por estar muito atento também a pequenos pormenores, preciso-me por isso, porque hoje em dia há muito trabalho que se faz, e como ainda é uma arte um pouco incompreendida, digamos assim, há uma certa liberdade para se fazer mal algumas coisas, não é? E daí o meu, toda a minha cautela, ao mesmo tempo, eu assim que ouvi as primeiras notas do What Is This Thing Called Love, senti logo aquele feeling que não sinto com grande parte dos nomes, muitos internacionais, mas que não sinto com grande parte dos nomes, porque senti acima de tudo que o que é feito com gosto e não apenas para comercializar. E realmente foi isso que me fez, de uma forma tão imediata, preparar à Joana esta conversa que hoje estamos a ter, e quero publicamente felicitar-vos pelo vosso trabalho. Que bom. E esperar de forma sincera que fiquem connosco por muito tempo, que seja um projeto que dê muitas cartas. Em nome do grupo agradeço e sem dúvida nenhuma que ficamos muito felizes e muito honrados por ouvir o teu comentário, a tua reação a três temas gravados de facto em estúdio, com tudo aquilo que isso implica, e que acaba por ser uma coisa mais formal, ou seja, a dada altura já estamos a repetir o terceiro ou quarto ou quinto take, porque claro, no final não ficou não sei o quê, e portanto vai-se perdendo alguma espontaneidade, o cansaço vai entrando, é diferente do que ao vivo e como está, correu, não é? Claro, mas mesmo assim... Por ouvir as suas palavras, muito obrigada, em nome do grupo agradecemos. É porque a minha análise não é propriamente tanto o número de vezes que se repete, porque como é lógico, eu também já fui músico durante 16 anos e sei que às vezes chegamos ao fim, e eu passei uma vez um ensaio durante mais ou menos uma hora e meia a tocar uma música que no fim tinha 4 minutos. Mas tinha que ser, aquilo tinha que ser quando devia ser. Éramos um grupo, cerca de 5 pessoas, portanto, mais difícil é de coordenar do que quando são 4. E a verdade é esta, não é? Era de facto muito, muito complicado. Ou seja, eu consigo perceber, mas eu já ouvi samples, que, ou seja, nota-se quando é que os samples acabam, nota-se que o toque da viola magicamente é exatamente igual. No caso do Joana Reis Ensemble não se nota. Nota-se que há uma naturalidade e que hoje em dia muito, muito prezo, porque com um trabalho de estúdio tão fácil, terem o cuidado de fazer as coisas o mais natural possível, para mim, é de registar. Que bom, muito obrigada, Carlos. Ficamos muito felizes. E sim, a nossa vontade é ficar por aqui por algum tempo e mostrar o nosso trabalho ao máximo de pessoas possível, porque é na variedade que há riqueza e que há potencial de crescimento, é claro que sim, é claro que sim. Certíssimo. Muito obrigado. Vou pedir à Joana que não nos ligue. Muito obrigado. Vamos então ouvir Obrigada. Andar a Alice. Quando voltar, já não vou voltar com a Joana, mas vou então pedir que não nos ligue. Nós vamos então ficar com Dar Alice, Joana Reis Ensemble, a partir de agora então, no canal 1 da Antena Web, nesta edição do Eclipse Total. Eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que eu vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que eu vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu não queria, você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando. Até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo. Bem que não queria enfrentar esse perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. Doropei o dabo perotei, um dabo perotei, um dabo teraiô. Darararo perotabararopô. E já cá estamos ouvintes depois desta conversa com a Joana Reais Pinto, a quem realmente agradeço e muito pelo tempo que nos dedicou e pela entrevista que proporcionou também ao nosso auditório. Agora vamos chegar ao fim, ou chegando ao fim desta edição do programa Eclipse Total. Eu não me esqueci da informação que tinha para lhe dar, é que a cantora Kátia, que nós aqui há uns tempos anunciamos, que era uma jovem que vivia na Rússia. A verdade é que há também uma cantora portuguesa que vive na Rússia, que se chama Kátia, mas nada tem a ver com a Kátia Aveiro, que outrora se chamava Ronalda e agora se chama apenas Kátia, como cantora. Ela participou com os Wild Boys, num trabalho que contou com a participação de Red One e também de Pitbull. E pois é, assim chegamos ao final da nossa emissão. Vamos ficar com este mesmo tema, não é? Bum sem parar, agora com a informação correta, Kátia Aveiro, com os Wild Boys, e depois És um Amor. A cantora chama-se Tatiana. A Tatiana entrou hoje em contacto connosco e é uma das pessoas que certamente justifica a nossa permanência no ativo. Tal como a Joana Reais Pinto, tal como todos aqueles que vão passando por aqui, todos aqueles que nos dizem que não, mas que é uma opção deles perante uma pergunta nossa, não é? Portanto, são todos estes artistas que fazem com que nós estejamos aqui no ativo e consigamos com relativa facilidade passar estas surpreendentes adversidades, ou estas surpresas, como que lhe queiram chamar. Pois é. E vamos então ficar com És um Amor, uma música muito gira da Tatiana, que vamos fazer tudo para que esteja também um dia aqui à conversa connosco. Vamos ficar com esta música e depois vamos fechar o nosso programa. Deixe-me só dizer qual é que será a entrevista da próxima semana. É que não vai ser nem a Kátia Aveiro, nem a Tatiana. Na próxima semana vamos conversar com a autora do livro A Formiguinha Leonor. Chama-se Vânia Tavares, é valcambrense, professora de Valdecâmara, e é uma escritora. Realmente está uma conversa muito interessante. É um percurso humilde e que, a par e passo, vai se projetando, e esperemos que cada vez mais. A Vânia contou-nos que está a lançar, ou que está a preparar, um novo livro. E já tem nome, mas eu não vou dizer como é que se chama. Ela é que vai dizer na próxima semana. Portanto, no dia 3 de agosto, antes da paragem para férias, no dia 3 de agosto, vamos trazer aos nossos ouvintes nem mais nem menos do que, exatamente, a entrevista com a escritora Vânia Tavares. E, portanto, como ela é escritora, não é cantora, hoje vou trazer aqui para fechar duas músicas e nenhuma delas é da próxima entrevistada. Kátia Aveiro com Bum Bum Sem Parar, e então, para fechar, a música era a cantora Tatiana, que dá pelo nome de És um Amor. Tenha uma boa noite, fique bem e até ao próximo sábado. Quando te vejo quero sempre mais. Tu és a loucura que me faz vibrar. Quando me tocas assim é demais. Meu coração bate bum, bum, bum, bum sem parar. Meu coração bate bum, bum, bum, bum sem parar. Meu coração bate bum, bum, bum, bum sem parar. Mexe assim e dança, dança sempre sem parar. E mexe assim e baila, baila sempre sem parar. E mexe assim. E mexe assim. Quero o teu corpo. Como a noite.